10h54, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da Rádio RCI a visita do Veraldo Barbeiro, ele que é empresário aqui na cidade de Foz do Iguaçu, está entrando agora para o ramo de dirigente esportivo também. Bom dia, tudo bem? Bom dia, amigos ouvintes dessa rádio de muita transparência, qualidade. E é com satisfação que eu dou a notícia aí, junto com o meu amigo e companheiro Neve, mais um quatro hoje garantidos empresários, mas o total, nós queremos chegar a 40, 45, até 50 empresários. Abraçamos o time do Foz, em parceria com o seu Arif, que pela experiência dele, pela capacidade, tocou o time do Foz, meio que, na verdade, sozinho até hoje, e está nos entregando o clube numa posição boa no futebol brasileiro. E nós estamos fazendo um estudo, um planejamento que logo queremos apresentar aos empresariados da cidade, aos governantes da cidade e a vocês da parte da imprensa também. Também recebendo aqui o Névio Rafaim, empresário aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que está junto, né, nesta empreitada. Bom dia, Névio. Bem, eu debutando no futebol, eu diria, né? Como vocês sabem, o da família quem gosta. O Neuso também, sempre, né? Sempre envolvido. Sempre esteve à frente disso, o Neuso. Mas na ocasião eu convidei ele, e o polaco chamou os filhos e disse assim: vocês acho que o pai deve ir ou não? Eu, não, pai, para com isso. Ele falou: Neve, essa vez eu não vou. Estranho, mas, enfim, né? Estamos nessa aí, no Foz, querendo fazer o futebol forte, que nem falou o Veraldo, com a companhia do Arif, que fez um belo trabalho. E a gente está nessa porque a gente quer envolver a comunidade realmente, entendeu? Nós só vamos fazer um futebol forte se a comunidade se enganjar, né? E a gente espera muito, principalmente da comunidade turística, porque a gente entende que o nome do time com o nome da cidade, nós vamos atrair muitos turistas para cá, principalmente se nós fizermos um futebol forte. Então nós teremos que nos enganjar. Eu bato o martelo com relação a isso, porque é o seguinte, né? A gente observa que nas épocas de Campeonato Paranaense, quando a gente observa aí o Foz do Iguaçu Futebol Clube disputando a primeira divisão, quando você procura na internet por notícias de Foz do Iguaçu, a primeira referência geralmente é com relação ao esporte, né? O Foz do Iguaçu Futebol Clube jogando ali contra Atlético, contra Coritiba. Neste ano agora de 2019, o time terá calendário garantido para toda a temporada, né? O Brasileirão Série D, a Copa do Brasil. Enfim, é uma oportunidade aí para que o futebol de Foz do Iguaçu também cresça e ajude setores, né, para que tenham visibilidade, para que possam crescer também. Como é que está planejando? Só para você ter uma ideia, nós trouxemos o senhor Luiz. Ele estava 15 anos no Chapecoense, e ele que ajudou a crescer. Ele é advogado e ele vai vir trabalhar conosco, deverá até morar em Foz. E ele diz que no comércio cresce 40% nos dias de jogos lá em Chapecó. E nós não queremos que cresça só no dia de jogo, nós queremos com isso, com o nosso trabalho, que a gente pretende aumentar o turismo o ano inteiro, entendeu? Quem sabe, a gente não sabe aproximar números, mas que aumente 10% já é o suficiente, né? E até eu vou perguntar aqui como é que está o planejamento, porque, claro, vocês estão assumindo agora, a gente observa aí que as conversas até com o Arif, né, para essa questão de se criar esse grupo gestor, elas não são tão antigas assim. Como é que vocês estão planejando e o planejamento que vocês estão montando para a temporada do ano que vem? Primeiramente, um processo de fortalecimento financeiro? Exatamente. Nada se toca, nada se organiza e nada chega ao alvo ou sucesso sem um suporte financeiro ao lado. E o futebol é mais do que preciso e verdadeiro esse tal de dinheiro. Nós estamos se organizando, estamos fazendo um estudo, fazendo um projeto a longo prazo no time do Foz. Uma, porque a cidade de Foz do Iguaçu é uma cidade que suporta um belo futebol, um time competitivo. E nós queremos tornar o time do Foz um time, além de competitivo, aguerrido, com muita garra e com muita organização. E pretendemos fazer, ter várias escolinhas de futebol, promover os meninos da região, próprio do Paraguai e da Argentina, que queiram se afiliar ao nosso clube. Vão dar todo o suporte, médicos, dentista, psicólogo. Vamos tentar, com muita vontade, muita determinação, que a gente consiga fazer do time do Foz do Iguaçu um time de futebol, na realidade, o que é outros grandes clubes do Brasil aí. Pois é, porque a gente acompanha... Lembrando que a gente pretende, nos próximos 30 dias, apresentar, então, esse plano, entendeu? E que está sendo discutido exaustivamente. E, naturalmente, que nós vamos ter que envolver, como o Evaldo falou no início, uns 50 sócios, mais ou menos, 40, 50, enfim, uma quantidade boa de sócios que teria interesse de dar continuidade nisso, né? Então, o planejamento, ele não vai ser para um ano, ele vai ser para os próximos 20 anos. E eu acho que tende até a ter no planejamento como fazer para Foz do Iguaçu ter um estádio de no mínimo 40, 45 lugares. Como fazer para chegar lá? Nós vamos perguntar como nós temos que fazer, entendeu? Eu acho que até isso nós devemos chegar. Um dos exemplos até que vocês podem citar, até para que as pessoas, né, que não estão envolvidas diretamente com o esporte possam ter ideia, tem a ver até com outras cidades aqui do Paraná. A gente observa que Ponta Grossa e Cascavel, o pessoal se organizou em torno do esporte e acabou conseguindo criar equipes fortes e que são competitivas. É mais ou menos por aí um dos caminhos também que vocês pretendem seguir? Até Chapecó, que foi citada, né? É, exatamente. O que acontece essas cidades que cresceram do futebol, que tem o próprio estádio, que hoje estão disputando o Campeonato Paranaense, a cidade voltou para o futebol. A cidade, os governantes, o pessoal da demanda da cidade deram toda a atenção e apoio ao clube da sua cidade. É o que nós queremos fazer em Foz do Iguaçu. Não queremos envolver política. O futebol não pode misturar com políticas, ausente completamente de interesses políticos. Mas precisamos do apoio do município, da prefeitura, o apoio da própria Itaipu, que apoia tantos eventos, ajuda todo mundo, ajuda todas as cidades lindeiras do lago e outras fora do lago, lindeiras do lago, e nós vamos precisar desse apoio, vamos precisar de vocês, que são da imprensa principalmente, do acompanhamento dos treinos, acompanhamento da evolução do clube conforme vai crescendo, e com a certeza, o nosso vão ter que se desligar um pouco dos grupos das nossas empresas, eu, o Neve, os outros participantes, e se dedicar pelo menos umas 2 horas, 3 horas por dia ao futebol de Foz do Iguaçu. E é com essa intenção, com essa vontade, que nós queremos fazer do time do Foz. Claro, vamos sofrer no início, mas depois as coisas... aquele velho ditado, a mudança se ajeita na viagem. E o time do Foz, com certeza, vai ser assim também. E tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora ao vivo, também pessoas que vão nos ouvir depois, né, através do nosso Facebook, através do nosso site, semprerci.com.br, empresários que queiram se somar a essa iniciativa, a esse grupo gestor do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Como é que podem fazer? Então, nós vamos anunciar, nós vamos ter uma página no Facebook e o próprio celular, né, no WhatsApp, é onde nós vamos receber tanto parceiros que têm interesse, como críticas, sugestões, entendeu? Porque vai ser bem... Nós queremos fazer um negócio bem, bem transparente. Nós pretendemos, por exemplo, negociar com a Associação Comercial, com o Sindicato de Hotéis, com as associações, para que nos conceda um tesoureiro, para que nos conceda um... alguém da contabilidade, alguém da... Nós queremos fazer transparente, nós não queremos nos fechar, não. As coisas vão ter que ser bem abertas, para que todo mundo veja. Nós vamos prestar, cada 30 ou 60 dias, a gente quer prestar conta. É um negócio transparente mesmo, essa é a ideia. Portanto, uma empresa. Portanto, né, uma até mudança de mentalidade com relação ao futebol, porque em muitos locais a gente acompanha, né, que até... O futebol acaba sendo questionado justamente pelos fatores extra-campo. Aqui a ideia é profissionalizar totalmente a gestão, investir em estrutura. Esse o caminho previsto? Exatamente. Tudo muito profissional, com muita transparência, muita clareza. E vamos trazer para o time do Foz do Iguaçu profissionais que sérios, que não é só o profissional que tenha capacidade, mas principalmente de honestidade e pessoas firmes que entendem do futebol e que saiba vir aqui nos ajudar, não que venha aqui para nos explorar ou querer vender uma propaganda diferenciada do que não é o futebol. Vamos pensar exatamente no futebol. Já estou mantendo contato com outros clubes grandes do país. Vamos trazer jogadores que estejam iniciando no futebol de outros clubes, que queiram nos ceder de graça para nós pagar o salário desses jogadores, um salário que seja compatível com a cidade de Foz do Iguaçu. E claro, vamos promover os nossos jogadores. Não é o jogador do Veraldo, do Neve, do Pedro, do João. É o jogador do esporte, do Foz do Iguaçu Futebol Clube, do Azulão. Então, são jogadores desse clube que o que der de lucro, um jogador que a gente conseguir fazer ele dentro do time do Foz, o lucro vai ser para o time do Foz. Não temos interesse em ganhar dinheiro com isso. Claro, futuramente, algum jogador que vai posterior, que o passe seja dos empresários que estão vinculados ao time do Foz, cada um vai saber os contratos, como é feito e tudo mais. Mas com muita transparência. Porque uma que a gente precisava abraçar essa causa, por a gente pensar e achar, e devemos pensar assim, que Foz do Iguaçu é uma cidade de 300 mil habitantes, que é conhecida no mundo hoje, que tem todas essas belezas aí, cataratas, a própria nossa Itaipu, que é um sucesso e tudo mais. Por que não tem um time de futebol? Por que o time do Foz do Iguaçu não tem um estádio aí para 30, 40 mil pessoas, 25 no mínimo? E outra, então vamos disputar já agora em janeiro o Campeonato Paranaense. Já vamos brigar pelo título. Eu penso assim. Nós podemos pensar em participar por participar. Temos que continuar, não digo já no primeiro ano ganhar o título, ser campeão paranaense, mas continuar na Série A do Campeonato Paranaense. Depois vem a Copa do Brasil, nós vamos ter 3 jogos. Se a gente conseguir passar outra fase, vai vir outros times grandes jogar aqui com o Foz. Então tem muita coisa vindo para o time do Foz do Iguaçu, que quem conseguiu foi o Arif. Quem trouxe isso aí foi ele para nós. Então por isso que nós exigimos dele que ele continue com nós, pela sua experiência, pela sua seriedade e honestidade. E vai ser um companheiro que vai... Certas coisas a gente não tem noção, a gente vai pedir opinião para ele. Muitas coisas a gente vai escutar ele pela experiência e pelo tempo que ele ficou na frente do time do Foz do Iguaçu, desde o ano 2005. Então são para 2018 são... 13 anos. 13 né? anos. É professor no futebol, a verdade é essa. E nós desejamos aqui sucesso, né, a vocês, a todo o grupo gestor aí que vai, né, cuidar dessa parte, enfim, sucesso para o Foz do Iguaçu Futebol Clube, que é uma instituição representativa aqui, né, da terra das cataratas. Agradeço aqui aos empresários Névio Rafaim e Veraldo Barbiero. Muito obrigado a ambos aqui pela participação aqui na RCI. Muito bem. Obrigado vocês aí pela ter nos convocado aí para essa entrevista. E com certeza vão precisar de muito apoio de vocês aí, que vocês é o quê? O que fazem da mídia, das novidades da cidade chegar ao alcance do mais humilde povo de Foz do Iguaçu. Muito obrigado. E daremos com certeza toda a cobertura. Fiquem tranquilos com relação a isso, por favor, Neve. Muito obrigado. Olha, eu queria falar para a comunidade que a gente está determinado, entendeu? Precisamos de apoio. Lógico, o planejamento está saindo, não está pronto. Nós vamos precisar de 30 dias aí no mínimo, né? Mas, por exemplo, é o seguinte, ó, nós vamos tentar exigir que ninguém pode ir com outras camisas que não, de outros times que não seja o nosso time. Nós vamos estar... Eu propus isso aí, eu já vi em outra cidade, inclusive na Chapecoense mesmo, entendeu? Quer dizer, então, a comunidade tem que acreditar e os empresários têm que nos ajudar, porque agora é a vez, entendeu? Então, quem tem interesse em ajudar, em colaborar, se manifeste de uma maneira ou de outra, porque nós estamos ansiosos para realizar esse sonho.